É o Hits das produção, Titi. Fábrica de louco. Aê! Se você não se cuidar, irmão, a mídia vai te fazer odiar o oprimido e amar o opressor. Pega a visão. É o rap, ladrão. Essa é pros boy arrepiar, sente o ódio dos ladrão. De rugueira da pitada de Glock, que te petão na laje. O irmão de acasão na viela, um R10. No beco, comércio é quente, astraçante vários. Se é na rua, primo, nada muda, pisão que morre na mão. Bate mulher, deve afirma, trombo crime. Beijo chão, sem brecha pra rato, cuzão que não honra com seu papel. Vira exemplo, toma um mote no crime, a cena é cruel. Vários projetos de invel, Hollywood explode crânia, cobrança vem de titã. Dois loucos muçulmano, porra de pano, malandro, pano pra nós sempre rasga. Põe na boca do safado, sem chance, cai na estocada. Leva pra sete o pisão, pau de bosta no tarado. Quatro quina pra cagueta na pista, gera um abraço. Enrola o baseado, toca fogo no balão. Minha paz, eu queimo na leda, meu rap é a contraversão. Nós é a voz dos irmãos, dos pobres loucos exilado. Dos herdeiros das favelas que resiste forte armado. Ponta a ponta, palminha da favela que tá no chão. Atividade dobrada, se brecha, canta os canhão. Mas é a voz dos irmãos, dos pobres loucos exilados. Dos herdeiros das favelas que resiste forte armado. Ponta a ponta, palminha da favela que tá no chão. Atividade dobrada, se brecha, canta os canhão. Contra tudo, contra todos, pelos pobres, pelos pretos, pelos que não se opõem. Inimigo do governo é pela causa, maluco, jamais vamos recuar. Quem me guarda nunca dorme, até o time sem ramelar. Não faço tipo da Globo, nós é a rua, a função. Nós fala tudo errado, pobre louco, pé no chão. Pra favela estende a mão, é na pureza, meu querido. Dou valor nos mais humilde, tímido, morro bandido. Hoje na pista é perigo, monstrão, pique, bagdade. RR, fuçado, enjoado, é ruim de pegar. Progresso sem atrasar, sem conspirar com os ladrão. Mesmo na vida errada, nós é o certo pimão. Justo, mas sem coração, pra pilantra é pau na cara. Nós é o rap, as favela, a luta desde a senzala. Guerreiro, vim de Dandara, capoeira, sou zumbi. Pobre louco, centro-oeste, axé, é nós até o fim. Nós é a voz dos irmãos, dos pobre louco exilado. Dos herdeiros das favela que resiste forte armado. Ponta a ponta, palminha da favela que tá no chão. Atividade dobrada, se brecha, canta os canhão. Nós é a voz dos irmãos, dos pobre louco exilado. Dos herdeiros das favela que resiste forte armado. Ponta a ponta, palminha da favela que tá no chão. Atividade dobrada, se brecha, canta os canhão.